Madragoas da Amália, com António Vieira. Mais uma vez estou à conversa com o Frederico Santiago, ele é o coordenador de mais uma edição da obra de Amália Rodrigues. Hoje vamos estar a falar mais especificamente sobre o disco Amália no Coliseu, que faz 30 anos deste disco, e eu acho que num ano em que o disco faz 30 anos, em que este concerto faz 30 anos, nada melhor do que esta edição, por isso vamos falar sobre isso. Neste caso, o disco faz 30 anos, também é correto dizer, porque houve uma edição de facto do concerto que foi lançada logo no próprio ano. Sim, portanto faz o disco e faz o concerto, não é? Mas foi a única edição, portanto só saiu em vinil na altura. Portanto agora não só são 30 anos para comemorar como é a primeira edição digital, mas este concerto é muito importante, porque é claro que estamos com a Amália do fim, não é? Ou da reta final, não é? Portanto, quem vai à espera de ouvir a Amália no seu auge vocal não é isso que vai encontrar. Só que a Amália, como todos os génios, não é só uma coisa, não é? E portanto, uma das partes que ela tinha era a voz, mas depois também era a pessoa que era, a maneira, o repertório que tinha, a arte toda que mostrava em palco. Era também o ter inventado fazer concertos de fado, não é? Que é uma coisa normalíssima para nós hoje, mas nunca é demais esquecer que foi ela que levou o palco ao recital, que levou o fado ao recital. E levou o fado ao recital até mais tarde no caso português, ou seja, pois este fado... Era aí que eu queria chegar agora, é porque este concerto foi o segundo concerto que ela deu em Lisboa, sendo que o primeiro foi 2 anos antes. Portanto, a Amália deu o primeiro recital em Lisboa, sozinha. Portanto, ela, claro que atuou em Lisboa, em coisas com outras pessoas, nas casas de fado no início, tudo isso, mas quer dizer, dar um recital, uma coisa que ela fazia no mundo inteiro desde os anos 40... desde o final dos anos 40, ela só o fez em 1985. É uma coisa... parece incrível, não é? Mas foi assim, não é? Tivemos uma das maiores cantoras do mundo e nunca a tivemos a dar um recital sozinha em Lisboa, na terra dela, no auge da sua voz. E porquê que isso aconteceu, Frederico? Eu acho que era um bocadinho aquela mentalidade, primeiro do Estado Novo, que achava que um fadista não era um cantor e, portanto, não tinha a dignidade para dar um recital, não é? Um recital era uma coisa que só os cantores líricos, ou então os cantores estrangeiros famosos, é que poderiam fazer. Não é? Não havia essa cultura de ir ver um recital de uma pessoa, como havia no resto do mundo civilizado. Não é? Isto partindo... quer dizer, que estou a dizer do resto do mundo civilizado, não é que Portugal fosse civilizado na altura, não é? Que um país com uma ditadura não pode ser civilizado, mas pronto... no mundo ocidental. E a Amália realmente nos outros países todos fez isso. Mas depois, por outro lado, a seguir ao 25 de Abril, a colagem da Amália e do próprio fado ao antigo regime, não é? Que foi mais uma estupidez, porque o próprio Estado Novo no seu início tinha dito muito mal do fado, portanto acabaram por fazer a mesma coisa que o Estado Novo tinha feito no início, fez com que a Amália também e o fado fosse um bocadinho proscrito, não é? E portanto só depois, já a meio dos anos 80, é que o Portugal Democrático se reconciliou com ela e deu-lhe as honras todas, que depois culminaram na ida para o Panteão, que eu acho justíssima, mas que apesar de tudo, e se calhar a Amália se movisse, não concordava, mas no Estado Novo nunca lhe tinham feito isso. Neste disco, e começámos a falar sobre isso, a Amália já não tinha as qualidades vocais no auge, mas tinha outras características, como tu disseste, entre elas a comunicação com o público. Como é que, neste concerto, como é que está evidente essa relação entre a Amália e o seu público? Pois eu acho que essa comunicação com o público que ela sempre teve, não é? E sobretudo tinha a inteligência extrema de perceber quem é que tinha à frente. Portanto, adaptava muito o seu recital aos vários públicos que tinha. E isso, nos concertos no estrangeiro, é flagrante essa noção que ela tinha. Mas em Portugal, ela claro que consegue fazer um repertório quase todo em português. Ela só canta uma coisa em estrangeiro, entre aspas, em espanhol. Canta muito fado e, sobretudo, essas outras coisas que ela sempre foi tendo também era um gosto pelo risco. A Amália estreia coisas novas aqui ainda. E, E estreia aqui, e quer dizer, até no último recital que ela fez na vida, em 1994, ela estreou coisas novas. Quer dizer, e quando digo estrear coisas novas, ela neste de 87 estreia um fado do Alemão, por exemplo, não é? Não era estrear coisas novas de segunda, não, eram estreias mesmo muito, muito importantes. Ela, o final da primeira parte, faz com um cavalinho, uma coisa que nunca tinha feito num recital, portanto, entram aqueles instrumentos que acompanham as marchas, e canta duas marchas assim. E é uma mulher com quase 70 anos, que ainda, e que se podia ter deitado à sombra dos tantos sucessos que teve, não é? E que ainda hoje, quase 20 anos passados sobre a morte dela, eu acho que não há ninguém neste país que não saiba trautear o Ai Moraria, o Povo Clavas no Rio, a Gaivota, quer dizer, portanto, se ela tinha repertório para se sentar, mas nunca o fez, até ao fim estreou coisas novas, porque até estes que eu disse, quer dizer, o Ai Moraria foi uma coisa que ela estreou nos anos 40, mas o Povo Clavas no Rio foi com 42 anos e a Gaivota foi com 45, portanto, ela foi sempre acrescentando coisas, ela nunca se sentou nos sucessos que teve. Porque, insatisfeita como era, mais uma qualidade dos génios, não, estava sempre à procura de mais e mais e mais, e no fundo nunca estava contente. E por isso é que, mesmo com esta idade, consegue fazer o que faz. Porque eu, quando digo que ela não está no auge vocal, eu acho que a Amália não chegou a perder a voz. O que ela perdeu foi o timbre. Porque ela não falha agudos, não, ela não tem dificuldades de fazer as notas. Quer dizer, não tem dificuldades. Claro que tem, se compararmos com a Amália com 40 anos, mas não é propriamente, a voz não ficou muito badalada, não aconteceu o que normalmente acontece às pessoas que cantam tanto como a Amália cantou a vida inteira. Mas claro que o timbre mudou, não é? E é isso, sobretudo, que quando começamos a ouvir a Amália nesta fase, choca um bocadinho. Mas depois, habituando-nos a isso, está lá tudo. E está lá tudo ainda mais, porque... O que é que está a mais? A mais não, o que é que está acrescentado? Não está acrescentado, quer dizer, primeiro está aquela... A maior parte dos fados, ou dos poemas dos fados, dos mais dramáticos, não sei se concordas comigo, mas se calhar assentam melhor numa pessoa com esta idade, não é? Sem dúvida, é mais credível, não é? Que aquela pessoa tenha passado por aquelas coisas. Exatamente, e há uma noção de tragédia e do próprio aproximar da morte que dá uma verdade ainda maior ao fado. E, portanto, a maior parte, por isso é que eu digo, a maior parte dos textos que ela canta ainda ganham tragicidade com esta idade. Pronto. Mas, por outro lado, a Amália, o que eu ia dizer há bocado era, a Amália, se fosse um pianista, como acontece aos grandes pianistas, é com esta idade que estão no auge, não é? Porque têm, desculpa o termo, a ratice toda de espetáculo, viveram tudo, conhecem a vida como nunca conheceram, só que como o instrumento é exterior, o instrumento tem sempre 20 anos, pronto. Eles pensam, tocam e aquilo responde. No caso dos cantores, ou dos bailarinos, ou das coisas que vêm do físico, não é a mesma coisa, não é? A Maria Callas dizia que o canto é uma arte de juventude. Mas, por outro lado, a inteligência, e sobretudo no fado, que não é teatro como a ópera, que vem um bocado da experiência de vida, não pode ser da juventude, não é? Porque é muito estranho ouvir pessoas muito jovens a cantar de uma maneira quase como se fossem vencidos, não é? E por vezes é um dos erros dos mais jovens que começam a cantar o fado, é cantar em repertório que de facto não se adequa à idade. Mas não é só o repertório, porque nós, quando ouvimos a Amália com 20 ou 30 anos cantar mesmo repertório pesado, fazia-o com uma voz muito fresca. Ia fazer aquelas voltas todas que ela fazia naquele tempo, portanto aquilo não era ridículo, porque ela era jovem a fazer aquilo, não é? E, portanto, o que é ridículo é ver uma pessoa com 20 anos a querer dar voltas que as pessoas só arranjam aos 60. Ou um peso vocais que só arranjam aos 60. E depois queixam-se que aos 50 ficam sem voz, não é? Mas, como é óbvio, quem não é fresco no início, nunca vai ser, não é? E até essa saúde vocal, porque nós temos que pensar os anos que a Amália teve de carreira, não é? E o que aquilo durou, não é? A Amália estreou-se em 1939. É preciso não esquecer, foi no início da Segunda Guerra, não é? Não, a Amália fez mais de 50 anos de carreira. E portanto, aquelas pessoas que dizem, ah, a Amália neste tempo já não canta nada, quer dizer, é muito estúpido pedir-lhe frescura vocal com esta idade e depois da carreira que teve. Eu acho que é mesmo muito estúpido. E até outra maneira de olhar para isso, é quase ouvir a Amália sem a mesma frescura vocal, é quase um privilégio, não é? Porque percebemos que está ali toda a história da Amália. Pois, quer dizer, é um privilégio porque graças a Deus já existia gravação no tempo dela e, portanto, nós tivemos acesso a todas as fases dela. Sei lá, por exemplo, no caso do Marceneiro, eu lamento imenso que não haja gravações quando ela era mesmo novo, não é? Portanto, sim, porque temos esta história, mas pronto, o que interessa é o que existe, não é? E se realmente tendo toda a carreira da Amália documentada com gravações, claro que é um privilégio também poder assistir a este outono. Já te ouvi dizer que este concerto é um dueto de amor entre a Amália e o público. De que forma é que isso se nota? Eu disse isso e depois até houve umas pessoas que pensaram que eu estava só a dizer que a Amália punha o público a cantar. Não tem nada a ver com isso. É mesmo um dueto mesmo quando o público não canta e mesmo quando está lá. Só que eu acho que este arrependimento, entre aspas, que o público português teve de não a ter incensado como ela merecia nos anos 60 e ainda nos anos 50 e depois nos anos 70, não é? Que foi talvez o pior período da relação de Portugal com a Amália, fez com que nos anos 80 realmente houvesse um... Quer dizer, as pessoas renderam-se mesmo à grandeza que aquela mulher tinha tido e que tinha ainda e quiseram demonstrar-lhe isso nestes concertos que ela foi dando no Coliseu e apesar, mais uma vez, de não ter a Amália no seu auge vocal, foram momentos de uma cumplicidade e de amor mesmo que eu acho que foram irrepetíveis e ela mesmo dizia que nunca mais voltava a ver aquilo. Por exemplo, o aplauso a seguir ao povo Clavas no Rio é muito, muito é impressionante e arrepiante mesmo o que acontece ali. Aquela sala parece que vem abaixo, não é? As pessoas aos gritos, a mal e a mal e a mal e... Com teu machado estavas do meu caixão. Oh, cavavas no rio que talhas com teu machado estavas do meu caixão. Mas a tua vida não pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado. Mas a tua vida não fui ter à mesa redonda, beber em mar de pescoço. Beijo da mão em mão. Fui ter a mesa redonda, beber a barra que esconda. Beijo da mão em mão. Era o vinho que me deste, água para fruto agaste. Mas a tua vida não. Aroma. dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Aromas dos idos, dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Desde-me alturas de incenso, mas a tua vida não. Claves no rio, talhas com o teu machado, as tábuas do meu caixão. Mas a tua vida não. Oh, levanta, cai, te defenda, cai, cobre o teu chão sagrado. Mas a tua vida não. Que anda a dizer a mesma coisa e dizem que eu sempre respondo a mesma coisa. Pois eu tenho que responder sempre a mesma coisa. Acho que vocês, graças a Deus gostam de mim e eu gosto de vocês. Muito obrigada. Frederico, fala-me mais sobre o repertório deste concerto. Portanto, já começaste a dizer algumas coisas, a Amália apresenta de facto aqui novidades. Novidades no concerto e novidades agora, porque a edição em vinil não tinha esse fado que é o Soledad, que é a música do Alain Lemain e um poema de Cecília Meireles, uma poetisa brasileira, de quem a Amália gravou outras coisas, entre elas o famoso Naufrágio, e mesmo na edição em vinil tinha sido cortado. Eu agora repulo. E depois há uma coisa que o vinil tinha... A Amália deu dois recitais, um no dia 3, outro dia 4 de abril de 1987. E o vinil fazia uma montagem dos dois dias. Eu agora fiz o primeiro dia inteiro, porque eu acho que é muito importante sermos testemunhas daquilo, não é? E não cortei nem um segundo de aplausos, porque acho que essa presença do público, a tal segunda voz do dueto, é fundamental neste concerto. E depois para os certos do segundo dia. A Amália só cantou uma coisa diferente no segundo dia. Mas claro, são sempre interpretações diferentes. Mas pronto, o primeiro recital é que está inteiro com o som puro, porque também a edição em vinil tinha sido acrescentada a esse som um eco péssimo que fazia com que a voz ainda parecesse mais baixa do que está. Portanto, a voz agora acho que está muito, a voz e as guitarras e tudo estão com o som muito puro. Porque havia as bobinas multipista, não é? Que são aquelas bobinas originais que têm cada coisa numa pista, originais, e fizemos a mistura a partir daí. Obrigada. Ai, quem te pôs esse nome? Soledade, soledade. Sabia que são palavras antes que o sol se vá, como um sonho de agonia cairá dos olhos meus. Soledade. Tiazinha tão sentada na cinza do chão deserta, que pensas, não pensas nada. Soledade, soledade. E a vida toda se canta como estrela nesta cinza, antes que o sol se vá, nem depois não virá luz. Soledade, soledade, nem depois não virá Deus. Pois só eu explicaria a quem teu destino serve, sem mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Estávamos a falar do repertório, o que é que gostarias de destacar? Pronto, para além desse Soledade, pela novidade, eu acho que esta, mais uma vez destaque este Povo Claves no Rio, que eu acho que é um daqueles momentos mesmo na carreira, e é mesmo muito comovente. Depois também há a Prece, também do Alan Alemán, que a Amália já tinha cantado algumas vezes ao vivo, mas que ainda nem tinha saído em disco. Só saiu em 1990. E depois, quer dizer, há todo o repertório que ela sempre cantou, não é? Tudo o que lá está, não é? A Lágrima. Eu falo da Lágrima porque a Lágrima é mais dos anos 80, não é? A edição em disco. E é engraçado falarmos agora por causa da Lágrima. A Amália só gravou a Lágrima com 60 anos, mais ou menos. Nós não conhecemos... Portanto, a Amália não cantou a Lágrima no seu auge vocal. Mas ficou o que ficou, não é? Incrível, é um tema incrível. Não é? E ficou o que ficou e ninguém sente falta de a ter ouvido com a voz dela nova. Portanto, eu acho que o que nós muitas vezes sentimos é que, como comparamos com aquele milagre vocal que a Amália tinha sido, fazemos a comparação, mas se nos concentrarmos apenas neste período, quer dizer, chega para ser a melhor na mesma, não há problema nenhum. E quer dizer, quando digo melhor, nem é melhor para comparar com ninguém, é outra coisa, não é? Não, é um artista de outro nível, que faz música de outro nível, e que faz música a outro nível, mesmo comparando com grandes cantores estrangeiros. Ela tem coisas que só poucas pessoas com a voz cultivada é que fazem. Ela quando canta um texto que de repente tem uma suspeita, a Libertação, por exemplo, que não está neste disco, mas que é uma coisa que ela faz, ela apiana imediatamente para dar aquele sentido de medo, não é? E é uma coisa que contam-se pelos dedos os cantores que fazem isso. E sobretudo que têm técnica para fazer. Porque a Amália pode não ter aprendido na escola, mas tinha técnica, não é? E por isso é que com esta idade ainda aguenta concertos com este tempo todo, não é? O que é que esta edição tem de... Já referiste algumas coisas, mas o que é que ela tem mais de especial? A própria edição, o próprio disco que acaba de sair. Tem um texto do Jorge Mexagato, que é um historiador que para além de ser historiador, pronto, que lhe dá toda a competência, é uma pessoa que sabe muito sobre a Amália. Eu acho que depois do Vítor Pavão dos Santos, que foi assim, uma espécie de infante do Henrique, não é? Dos estudos amalistas, eu acho que os Jorge foram os textos sobre a Amália que eu li e com os quais aprendi mais. E depois junta esse saber a uma paixão enorme por ela. E quando eu digo paixão, não é cegueira, não é? Porque eu acho que eu sou um apaixonado pela Amália, mas não sou cego. É muito objetivo o lugar em que eu ponho a Amália. Não é cegueira, não é aquela coisa, eles gostam de tudo, para eles só existe a Amália. Não é isso, é um bocadinho como o Fernando Pessoa e os outros poetas do século XX português, não é? Mesmo a Sofia, que é um gênio, não sei o quê, só que o Fernando Pessoa é o Fernando Pessoa, não é? Há uma diferença. Claro que há, e é uma diferença daquelas pessoas que mudam o género em que se metem, não é? E as outras pessoas que só passam por ele. A Amália, se não tivesse existido, o fado era outra coisa. Ou se calhar já nem existia, não é? Que era tão... Era, por exemplo, o fado de Coimbra não teve uma Amália. E por isso nunca passou do que é. E as pessoas não têm essa noção. Que há pessoas que passam pelo género e há outras que o mudam. E depois mudou com aquelas qualidades todas. Que eram tantas reunidas numa pessoa. Mas isso é muito objetivo. Quer dizer, que ela teve aquela voz com aquela extensão que era a única afinada a sério. Bem, a Maria Teresa de Noronha também era afinada, mas pronto, mas não tinha esta vocalidade. Mas quer dizer, mas dê-me outro fadista que não desafine. É que é só isto é matemática, não é? Um dó é um dó, um ré é um ré. Podem dizer que isso não tem importância para o fado, e eu percebo que às vezes não tem, mas se vier afinado é melhor, não é? Claro. Porque ninguém pode acusar a Amália de não ter sentimento. Ela não fica fria por ser afinada. Portanto, ela tinha tudo. E se tinha tudo, tem que se dar o lugar que ela tem. E não é bater nos outros. Ninguém está a dizer mal do Alberto Helder por dizer que o Fernando Pessoa é o Fernando Pessoa. E pronto, e batemos sempre nisto, mas eu acho que as pessoas não dão o devido valor à Amália. Ainda hoje. Frederico, queres acrescentar mais alguma coisa a propósito desta edição Amália no Coliseu? Não, acho que é um concerto muito importante na carreira da Amália e mesmo na história de Portugal. Porque é esse encontro, não é? a maior coisa que a música portuguesa deu algum tempo, alguma vez, que se encontra com o público português, não é? E só isso acho que basta para ser fundamental. Obrigada.